mais do que a mãe. Seu corpo se reconstituindo, ele sente. O silêncio é sua labuta e sua bazuca. Um instante esquecido seria o jogo todo do bebê. Mas ele é forte, amplo, comprido, jamais comprido. Esqueceu-se do jogo. Os corpos nus, no ar, molejando. As mil torneiras abertas, um em cada poro. A troca constante. Os jogos de fluidos livres, incalculáveis. Descabidos corpos, desvelando camada a camada, peito a peito. Os abismos da solidão. O fogo que sobrepõe as vontades. O jogo que se impõe mais que perfeito. Vislumbre em suas têmporas o corpo perfeito, sugando-se os fumes e antepassados, rompendo o tumor de cada passado, passando, pulando. E a vida súbito se preenche com os bichos finos. Transbordar imediato e contínuo do gás se evaporando.